acolhedor no meu futuro lar. Somente paz e amor eu irei desfrutar a noite que aqui há. Será a face santa do meu fiel Senhor, será o luminar de grande resplendor e o povo salvo para sempre estarão. Supremo Criador. A face santa meu fiel Senhor será o luminar de grande resplendor e o povo salvo para sempre estarão com o supremo Criador.